cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Algum tempo atrás falávamos com o André Indiana e ele dizia que uma das coisas que mais gostava era produzir discos novos e estar ocupado com outras bandas e foi-nos indicando alguns nomes. Sendo que os Rabaria Elétrica foi um daqueles que nós fomos tomando em atenção e eles próprios foram fazendo o favor de nos fazer chegar as músicas conforme entendiam que elas deviam já sair para o ar, estar, enfim, disponíveis no éter, para que as pessoas fossem tomando atenção àquilo que era o grupo que desmina Lourico de Basto com Matosinhos. Mas já iremos falar sobre isso e falamos daqui das músicas que daqui da Boa Nova já passam há algum tempo e reporto-me ao Tens de Sair e ao Querida Sara. São, evidentemente, aqueles que têm sido os baluartes dos Rabaria Elétrica. Claro que isso pressupõe que haja um disco, que de facto está aqui à nossa frente, ainda que seja com 5 temas, e que eles próprios esclarecem que é para fins promocionais, mas isso leva-nos desde logo a começar por aí a conversa. Um disco é cada vez mais um cartão de visita para concertos. E é por aí que damos as boas-vindas aqui à Boa Nova, aos Rabaria Elétrica. Antes de mais, bem-vindos aqui à Boa Nova. Obrigado pelo convite. Enfim, fizeram boa viagem, ou o que sei. Sim. E vêm então de uma zona extremamente bonita do país para outra. Enfim, meia culpa, não dizer que é a zona aqui da Serra da Estrela. Sem dúvida. Ora bem, e é por aí que começamos. É, de facto, um disco cada vez mais um cartão de visita. Deixou de ser aquela ideia do disco mesmo para chegar às pessoas, porque hoje nós não sabemos o que é o fenómeno de venda dos discos, cada vez mais escamoteada e cada vez mais associada ao fenómeno do download pirata e por aí adiante. As pessoas não compram discos associados à crise e por aí adiante, e não só. Portanto, é preciso ter um disco pelo menos para mostrar assim, estes somos nós e agora queremos ir tocar a algum lado. É assim que nos Rabaria Elétrica. Ah, claro. Na realidade funcionam como cartão de visita, não só com rádios, com meios de comunicação social, mas também com o próprio público. Na realidade é todo o interesse das bandas que as pessoas cantem e que saibam as suas músicas e que se dirijam depois então aos seus concertos. Sempre foi um cartão de visita. Aliás, o disco sempre foi uma compilação de músicas de um artista. A única diferença de um disco de agora para um disco, do nosso disco para um disco de uma banda que venda muito, é que essa compilação é uma compilação só de música que não tem outro fim, ou seja, o disco não funciona ele próprio como um bem comercial, mas na essência, aliás, e na essência de qualquer banda e de qualquer música, de qualquer banda, no nosso caso, o importante é que a sua música seja o cartão de visita daquilo que ela faz, porque é aquilo que de essencial uma banda faz, é música. Sim, mas você tem como produto, claro, como produto, isso desapareceu um bocado, claro, ele não é um produto vendável por si. E ele é um produto, é uma compilação de músicas associada à banda que funciona como um cartão de visita, mas que é, no fundo, o essencial de uma banda, que é a música que ela faz e produz. Ainda que vocês começaram a libertar, entre aspas, as músicas via mail, etc., começaram a querer divulgá-las, quando é que perceberam que tinham algo que tinha que sair de dentro da garagem? Isso passa muito pela nossa autoconfiança. Sim, nós na realidade estamos sempre em processo, desde o início, que estivemos sempre em processo de criação e de gravação das nossas músicas, porque dispomos num estúdio onde trabalhamos, ou seja, na realidade nós sempre fomos fazendo esse trabalho, nós não nos limitamos só a tocar, tivemos em composição, tivemos em criação. O que é que saiu da garagem? Sim, quando é que perceberam que isto não podia ser só para uma brincadeira de amigos, não é? Saíram em primeira mão à medida que íamos tocando. Sim, e depois houve a necessidade de as gravar, lá está, para chegarmos a um público mais vasto, para nos podermos promover. E as próprias vidas de cada um de nós, que depois funcionam apenas como um grupo, que somos Rapariga Elétrica, mas, por exemplo, o Alexandre, o guitarrista, e o Nuno Almeida já são músicos desde os 17 anos, eles agora têm 22, não, 30 e tais, foram músicos profissionais a vida toda deles, portanto, a vida deles sempre foi fazer música. Portanto, mas eles também têm vontade de fazer, também tinham como nós vontade de fazer coisas porque gostavam de fazer boa música, música que lhes vinha de dentro. E nós também tínhamos músicas que vinham de dentro, e também queríamos que as nossas músicas fossem conhecidas e pudéssemos tocar para muita gente. Portanto, é dessa conciliação. Portanto, nós, quando começámos a fazer, o nosso objetivo foi tocar as músicas ao vivo, mas desde o princípio soubemos que aquilo não era para guardar para nós. Claro. Sim, não porque sejamos. Desculpem, não porque achemos que as nossas músicas são as melhores músicas do mundo, que são, realmente, não são. Mas porque são, porque nós, o nosso objetivo sempre foi, nunca foi guardar para nós, claro, e ter o segredo quer dizer, é como um restaurante, quando tem uma boa comida e faz um chef, faz uma boa comida, quer que as pessoas provem e quer sentir as outras pessoas do outro lado a dizerem nham, cada um. Ah, e também partiu do outro lado, não é? Como nós começamos pelos concertos, as pessoas no fim também nos perguntavam, mas vocês não têm nada gravado, nós gostávamos de ouvir, não é? E isso também foi fundamental. Gostávamos de ter acesso, também foi. Muito bem. Cai tão bem nela preto, enche de dálias a cabeça. Tem os olhos bem abertos, parecem sempre cheios de pressa. E cada passo cai-lhe bem, e toda a música parece dela. Dança sempre sinuosa, insinuando descoberta. E eu não sei como te chamas, e eu quero lá saber. Antes de mais, vamos situar aqui os nossos ouvintes. Estamos a falar com pessoas que vieram, como dissemos há pouco, uns de Matosinhos, outros de Lourico de Basto, e eles vão se apresentar, porque, enfim, é uma falha nossa desde o início da conversa. Já falaram aqui de dois elementos que não estão, que não, portanto, sim, sim. E vamos falar dos que estão. Nós podemos falar, posso apresentar os que não estão. É, já, exatamente, claro. Exatamente. É o João Nuno Almeida, que é baterista. E é o João Ameixa, que é baixista. Uhum. Pois eu sou o Zé Faria. E sou vocalista. E guitarrista. E guitarrista. Eu sou o Alexandre Almeida, guitarrista. Custa-me um bocado dizer que sou guitarrista. Eu sou a Inês Calafate e sou segundas vozes. Muito bem. Segundas e primeiras. É. Na falta de outras, não é? Não, só uma voz ainda. Sim, ainda. É isso que tem. É a rapariga elétrica, é portanto, neste caso. Quer dizer, o Alexandre toca guitarra como poucos, na minha opinião. Uhum. E então, eu sei fazer uns acordes, que foi sempre o que eu soube fazer. E eu toco os meus acordes, mas os meus acordes são tão importantes na música como as coisas que ele faz. Eu, claro que ele consegue fazer aquilo que eu faço, eu não consigo fazer o que ele faz. Uhum. Mas ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, esta é a Inês, eu nos conselhos costumo dizer. E as segundas vozes, que são sempre primeiras da Inês, é mesmo verdade. Porque se nós tocarmos sem qualquer parte daquilo que nós somos, não. é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, claro, com todo, não. Basta um... Passa a ser uma rapariga a pilhas, não é? É, pilhas, claro. E a pilhas antigas e coisas. Mas funciona na mesma, só que tem que ser tudo alterado para acontecer isso. Se nós tivéssemos um acústico aqui, tínhamos que alterar tudo para as coisas, claro, funcionarem. Muito bem. Que é um desafio também. Ora bem, é precisamente por aí que vamos começar. Este, a banda já anda a juntar-se há algum tempo para criar estas músicas. Estas sim, que vêm vertidas neste EP, são produções de há quanto tempo atrás ou foram criadas um bocadinho e pensar já na gravação? Não, nós não fizemos nada a pensar na gravação. É, na, como disse há pouco, nós temos um estúdio, estamos sempre a gravar nessas cinco finais houve músicas que na altura da gravação, por exemplo, Dá-me Segredos, teria poucos meses, enquanto que, por exemplo, Tens de Sair foi o primeiro ou segundo tema que trabalhamos em conjunto e gravamos no estúdio. Sim, foi o primeiro a chegar aqui à Boa Nova, já há alguns meses atrás, falemos. Porque na realidade nós até chegámos a estas 5, ficaram 15 ou 20 músicas de fora. E que na realidade foi um processo contínuo. À medida que íamos tocando, durante a semana íamos trabalhando originais, ao fim de semana tocávamos. E na realidade foi o primeiro ano e meio, foi-se até que depois tivemos que optar por 5. Nós, no fundo, nunca quisemos gravar 5 músicas só. Nós queremos gravar as nossas músicas todas. Exatamente. Nosso objetivo é gravar as nossas músicas todas, é tocar em todo lado. Só que, quer dizer, não. Só podemos fazer aquilo que temos capacidade para fazer, portanto, falamos com André Indiana para gravar estas 5. Aliás, o Tens de Sair foi gravado em primeiro lugar sem saber que ia haver EP. E o Querida Sara e o Tal e Qual também foram gravadas com esse espírito. E só depois, quando decidimos gravar mais duas e compilá-las, exatamente com os objetivos da primeira pergunta. A participação do André Indiana deve-se aqui. Porque acham que para uma fase de gravação que precisavam de uma colaboração, enfim, o André aparece por uma série de motivos. Antes de mais, porque há uma amizade já de longos anos com ele. Depois, obviamente, há um respeito e uma admiração pelo trabalho dele enorme. Na realidade, acho que também foi uma decisão unânime quando pensamos em convidar alguém para colaborar na produção. Também, na realidade, singimos a poucos nomes e acho que o André teve um consenso. Foi desde a primeira conversa. Não foi? Eu nem conhecia. Fui com o Alexandre, e fui eu e o Meixa e o Alexandre, fomos falar com ele. O Alexandre é conhecido, que tocou com ele. Eu já toquei com ele há uns anos. E pareceu-nos claro que não era nós que vamos contratar os teus préstimos para tu nos produzires um disco. Desde a primeira conversa, quando chegou ao fim da conversa, a impressão que eu fiquei é: será que ele nos quer? E ele deve ter pensado, será que ele, estás a ver? E aquilo encaixou-se no fundo. Não, e quando chegámos ao estúdio aconteceu. E funcionou muito bem, porque temos afinidades musicais grandes, temos métodos de trabalho também semelhantes, e depois, obviamente, a amizade também, que já nos unia e que agora os restos de elementos que o conheceram também passou a existir, não é? Muito bem. Tem novo álbum também, daí a sair, sim, sim, sim. Indiana. Não, e depois tem outra coisa boa que foi, aconteceu, desde a coisa mais técnica para fazer, discussões sobre a coisa mais técnica, havia ali uma nota que não era, que tivemos no primeiro, tens de ser que esta nota não devia ser esta, devia ser outra, essa discussão. Até a coisa mais louca de uma pessoa de dizer queremos o som de coisa de a puxar os cabelos, que lembro de falar para ele, e tudo é compreensível e tudo é um espírito de criação e de que. Porque há uma linguagem artística comum também, não é? Então, está-se bem. Entendemos bem. Nesta fase há que perguntar, e podíamos ter começado por aí, porquê a rapariga elétrica? Não sei, não foi o que uso, não. Não, rapariga elétrica é um nome que nós gostamos. Não, mas surgiu do acaso. Não, agora estamos a pensar, cada vez que nos perguntam isso, nós dá uma resposta diferente. Mas a ideia é, quer dizer, o que é importante no nome? É que ele quando alguém nasce, nunca sabe se aquela pessoa tem cara de Maria, ou cara de Paula, ou cara de Pedro, não é? O Pedro depois é uma coisa que se associa àquela cara e que a pessoa que tem esse nome faz esse nome. Portanto, Rapariga Elétrica foi um nome que nos soou bem, no fundo foi isso. E que representa bem a coisa, depois fomos encontrando intelectualizando. Claro. Vem de uma referência musical. Sim, há uma delas que o Alexandre arranjou que altamente. Que... Não, antes de mais, há uma referência musical. Na realidade, o nome surge, o Zé viu. Assim, o disco do Hendrix, o Electric Ladyland, Então a primeira associação foi por aí. E depois, depois o que você estava a dizer, e depois também pelo som que nós fazemos, que é um som elétrico, na realidade, depois parecemos bem. E gostamos e adotamos como tal. Claro. O Zé já tinha dito isto, acho eu. É um nome que primeiro estranha-se, mas depois se entrega, não é? E depois foram-se a estranhar outra vez. Muito bem, então. Às vezes é tarde, embora pareça cedo. Por isso te escondes e tens tanto medo. Tens de sair para voltar a entrar. Foste político e também foste rasta. Cheio de sorrisos, também disseste basta. Tiveste as cartas que havia para jogar. Isso te parece fora do sítio. Tudo te é estranho e tão esquisito. Se um grito não chega para te mudar de lugar, tens de sair para voltar a entrar. Tens de sair para voltar a entrar. Tens de sair para voltar a entrar. Deixei de ser quem era. Voltei a ser quem sou. Agora vivo numa outra esfera, à espera daquilo que o tempo me reservou. No mar só hotel fiz reserva, um quarto com vista para o céu. Primeira fila para um universo da insignificância do que eu sou. Fora do sítio. Se tudo te é estranho e tão esquisito. Se um grito não chega para te mudar de lugar, tens de sair para voltar a entrar. Tens de sair para voltar a entrar. Tens de sair para voltar a entrar. Isso te parece fora do sítio. Estranho e tão esquisito. Um grito não chega para te mudar de lugar. Tens de sair para voltar a entrar. Tens de sair para voltar a entrar. Tens de sair para voltar a entrar. Tens de sair. Estamos aqui lá dos temas em elétrico. Vamos ouvindo. Hoje em dia há uma predileção muito especial e muito particular em Portugal de revisitar os temas em acústico. Já tiveram esse ensejo de o fazer com estes temas? Este e os outros que ainda não gravámos? Com os nossos temas? Sim, com os vossos temas. Já nós já fizemos, porque de vez em quando fazemos concertos de caráter mais acústico e que na realidade tocamos os nossos temas em formato acústico. Até sem bateria e com roupagens diferentes. Com novos instrumentos. Com novos instrumentos que normalmente não usamos nos... Mas não funciona como... Nunca pensámos assim. Agora, quer dizer, já pensámos que podíamos fazer isso, mas... É sempre uma cambiante, não é? Podíamos, sim, é uma coisa tipo... É como tocar... Também continuamos a tocar versões em concertos, covers de outras bandas, e somos capazes de as tocar um dia, se não as tocar no outro... Porque o mais importante é aquilo que nós temos agora, que são as músicas elétricas. Exatamente. Claro que nós já pensávamos que podíamos fazer uma coisa acústica, mas pensar isso como um projeto, como um projeto, não. Ainda temos tanta coisa para pois fazer assim, com as nossas músicas. Não, ainda falta uma substância, não é? Não, porque na realidade também o que nos interessa é passar as músicas como elas são na realidade. Porque estamos a fazer encontrar públicos pela primeira vez, estamos a ir aos sítios pela primeira vez. E na realidade interessa-nos é passar as músicas que nós são e como estão gravadas. Nós agora vamos a, por exemplo, vamos a Leiria ou vamos a Viseu. Leiria e Viseu são ouvirmos provavelmente meia dúzia de vezes. As pessoas vão-nos tomar contacto pela primeira vez connosco. Claro. Se nós chegamos com um acústico, claro que tem outras coisas, tem outras virtudes, mas como nós somos, a banda que nós fizemos é com guitarras elétricas, claro. E a bateria a dar-lhe forte e com power. Então, estamos a falar aqui na divulgação das músicas e de chegar às pessoas. Como é que uma banda em Portugal se está a iniciar, enfim, e já passaram por aqui umas quantas, basta dizer que temos este programa há 7 anos ininterrupto com bandas, portanto, dizer, as quantas, obrigado, as quantas que não terão passado, estão, algumas já terminaram, outras já verteram em outras bandas, mas temos esta pergunta, é assim, como é que hoje em dia, e sendo já parte da resposta, porque enfim, não há milagres, hoje em dia, como é que uma banda como vocês querem começar e querem chegar ao público, como é que se chega hoje às pessoas? Como é que as pessoas têm a percepção da vossa música? Podem depois gostar ou não gostar, mas pelo menos como é que se chega lá? Como é que as pessoas chegam, como é que as pessoas descobrem-nos, como era o que dizia o Dylan, eu estava a ver ontem uma coisa do Bob Dylan e ele, as pessoas descobrem aquilo que querem descobrir. Os rapazes estão, nós, claro que não, é um trabalho todo que nós fazemos de enviar para as pessoas, enviar para as rádios, tentar divulgar, tentar dar concertos de longe, de outros mais perto, dar muitos, mas no fundo aquilo que nós conseguimos, que a música descobre-se, quem quer ouvir uma música ou uma banda por um lado ou pelo outro chega lá. A música dela. Quem quiser ouvir Rapariga Elétrica, ouve falar, e é como eu vou ouvir a bandas ou qualquer um de nós. Vamos ouvirmos falar de um nome, gostamos de uma música e vamos ver o que é que acontece. Claro que nós forçamos também isso, sim, divulgando. Mas, agora somos canons normais de tem que tentar marcar concertos, tem que tentar que as músicas cheguem às rádios, tem que tentar uma série de coisas. E as bandas podem fazê-las sozinhas esses processos. Não têm que forçosamente ter managers ou editoras para o fazer. Muito bem. Na realidade, as editoras que têm são promotores que fazem esse trabalho. Portanto, vocês estão... É o self-made woman, neste caso, porque é uma rapariga elétrica. Self-made girl. Lady. Portanto, não têm uma editora por trás. Portanto, pegar esse princípio. Nós somos só nós. Muito bem. Não se proporcionou haver uma editora? Não, ou não é fomos, mesmo? Cara, não mandamos para nenhuma editora. O Zé já disse... Eu já trabalhei com várias editoras, não é por falta de contactos, porque foi o percurso que nós quisemos a seguir, porque na realidade a indústria musical está toda a sofrer uma mutação enorme, e que na realidade para bandas que estão a começar, os músicos já ponderam seriamente se estar associados a editoras será o melhor negócio cada para eles, na realidade. Cada vez menos se recorre a isso. Cada vez menos se recorre a isso, porque na realidade os budgets para gravar discos cada vez são menores, claro, o investimento depois, cada vez é menor. As editoras depois também já querem receber parte dos concertos. Claro, não, é uma questão de independência também. Já todos os concertos desde há 3, 4, contratos desde há 3, 4 anos, as editoras vêm buscar, pelo menos as multinacionais, vêm buscar dinheiro aos concertos. E liberdade criativa. Sim, liberdade criativa. Ou seja, nós na realidade nós incitamos por um caminho próprio, que foi sermos nós a custear edição de autor. Sim, exatamente, edição de autor, custeamos nós as coisas, sabemos. Isso dá um ar um bocado intelectual à coisa. Não, sabemos. Não, é que estes 7 anos dá-nos essa experiência, que é aquela fase em que a edição de autor era porque não havia editoras e hoje não, são pessoas que tentam, enfim, se ingrar fugindo desse caminho, porque de facto as editoras estão como estão, não é? Claro. Agora, claro, depois deparam-se com problemas, nomeadamente, depois o acesso a rádios nacionais por uma editora é bem mais fácil do que por conta própria, mas há prós e há contras. Claro. E é um caminho que cada vez mais pessoas seguem, inclusive artistas... consagrados, sim. Consagrados. Já tiveram essas editoras e já tiveram. Sim. Há vários exemplos disso. Sim, não vamos aqui dizê-los, porque há umas editoras que estão a ouvir mas é. E as editoras têm... As editoras, como de qualquer... Quer dizer, as editoras não sentem a música, nem as editoras, nem os managers, não sentem a música como os músicos. Não. Não é impossível. Podem ter o melhor gosto do mundo, a melhor boa vontade, às vezes, que não sei se têm ou não, nunca trabalhei com nenhuma, mas... Uma pessoa que está a pensar em números, em números vai ter certeza alguma dificuldade em pensar na música artística. No fundo é um bocado como este governo, não é? Pensam mais em números do que em pessoas. E há outra coisa. Nós até podemos trabalhar com o editor, nós nunca mandámos, podemos mandar, ninguém nos obedece a mandar, vamos mandar. Sim. E mesmo dizendo mal das editoras de todo lado. Não quer dizer que depois para o futuro, se nos aparecer um contrato que a nosso ver nos parece interessante e que preserva que nós podemos preservar o que é essencial em nós. Agora, o que acontece é que os contratos que as multinacionais nomeadamente fazem com bandas já há 3, 4 anos são... E há outra coisa, nós com editores tudo é, aquilo que me parece, que eu não sei muito bem como é que funciona, mas tudo que me parece é que tudo é dado. não é? Por exemplo, para fazer um primeiro disco, para as minhas músicas que passam na rádio, mas depois isso não tem retorno. Não tem retorno em concertos, não tem. As pessoas ouvem a música, sacam a música, até que são capazes de comprar um disco. Mas quer dizer, uma banda se não tocar, as músicas não crescem. É outra coisa. Onde teve eu o Keith Richards e ele a dizer em relação a algumas músicas. Há músicas que funcionam muito bem em estúdio e são muito bem e altamente, e depois dessas há muitas que funcionam bem ao vivo e outras que crescem ao vivo. Há músicas que se não forem tocadas ao vivo, se nós nunca tivéssemos tocado ao vivo e não tivéssemos tocado muitas vezes, a música tinha sido aquilo que era no princípio e que não era nada de mau, mas exato, hoje em dia já é outra coisa. Exato. Uma música como a Revolução, como a Negrita, como nós temos desde o princípio, e elas já cresceram para coisas e para sensações com as pessoas. Nós no nosso panorama nacional musical temos vários exemplos nestes últimos anos de pessoas que tiveram um airplay fantástico em rádios nacionais e que isso não resultou num único concerto. Uhum. Aliás, eu falo por experiência própria porque já me aconteceu a mim. Ou seja, este percurso dito clássico que nós estamos a fazer e que quisemos fazer e que vamos continuar a fazer, que é de, antes de tudo mais, temos que tocar, porque é assim que vamos mostrar as músicas, é assim que vamos conhecer pessoas, é assim que vamos ter pessoas interessadas em nós, e que na realidade vamos criar seguidores, mas seguidores a sério e não factuais, como que acontece com grandes airplays, mas depois na realidade as pessoas só ouvem a música porque ela passa nas rádios grandes, porque na realidade depois não têm seguidores nenhum, de lado nenhum. Claro, porque não há procura de concertos. Aquilo que tínhamos a falar no princípio, fomos a Vila Real tocar no Café Concerto do Teatro de Vila Real. E houve duas pessoas, como nós, de Vila Real. Agora vamos ter outro concerto em Vila Real, dia 19 de março. E eles comentaram no nosso Facebook, vai ser altamente, que desta vez já fui a Celurico vê-los, já os vi no teatro, mas era sentado e agora curti era vê-los de pé. Essa experiência de alguém que vai ver um concerto nosso e que está sentado e que acha que é melhor ver em pé, é porque ouviu as músicas, percebe que esteve retraído, não é? E esses são os tipos de elogios que 500 mil discos vendidos é muito bons, porque é muito fixe, porque não é, até, não é? Altamente, fica conhecido. Mas esse tipo de coisas é que deixam contentes quem faz música por gosto. Claro. Claro que não acho que é muito dinheiro. Não quero. Não. Não, e essas fórmulas clássicas de vender bandas acabou, porque o público agora só ouve mesmo o que quer. Vai à procura do que quer, como tu dizias. E uma música pode passar 300 vezes num dia numa rádio, que isso não vai fazer ninguém ver um concerto daquela banda. E nós próprios, se não se apaixonar. Sim, mas isso é um mal também. Eu sou um bocado crítico disso por causa das playlists. As playlists criaram este fenómeno. Não são 300 vezes, mas 30 vezes seguramente são que vai ser. E efetivamente, mas também é um bocado a rádio feita a metro, não é? Portanto, não tem nada a ver com aquilo que. E até enjoo. Exatamente. Não tem a ver com o rádio de autor que todos nós conhecemos. Só mais uma coisa que eu queria dizer em relação a uma maneira de estar, não só nossa, mas daquelas pessoas que nos vão ver, que é também. Nós sem querer, criámos um grupo de pessoas de 50, 60, 80, 90, 100 pessoas, que variam entre elas, que normalmente estão nos nossos concertos. Isso é família. Não, mas não é o problema. A grande vantagem é essa. Mas é que a família, houve mesmo os amigos mais próximos, já tive outras bandas, tinha o Série B em Celurico, e os amigos são muito amigos, pronto, vão ver um, vão ver dois, pois. Mas só o terceiro, se não gostar, e essas pessoas vão sempre. E há várias pessoas fazem t-shirts, elas próprias fazem t-shirts para ver os concertos desde há um ano e meio. E elas vão ver. E isso é tudo, porque há sítios que, por exemplo, sítios que são altamente para tocar, mas quando chegámos lá não tinham ninguém para ver o concerto. Isso porque não tinham feito publicidade lá à porta. Sim, nós chegámos lá com 180 pessoas. Quanto eu te quero, não faço o que digo, se digo o que quero. Nunca deixaste desse pedestal, conservaste a tua dose. E agora imaginas o quanto eu deslizo, só no meu tempo e às vezes desligo. Nunca deixaste desse pedestal, conservaste a tua pose. Essa pose, vaidosa, não pode. Foi um ato irrisório. Tu perdeste o essencial e o acessório. Roubaste-me a alma que era puro cristal. Assim, sem mais, sem menos. Agora imagina-se quanto eu deslizo. Sobra-me tempo e às vezes desligo. Nunca deixaste de se pedestal. Conservaste a tua pose. Essa pose vaidosa não pode e eu não pude aguentar. Rádio Boa Nova. Para quem se estreia aqui na Boa Nova, há aqui uma fase de desafios. Portanto, vamos lá ver como é que vocês se portam. Eu julgo que vão sair com alguma mestria. Eu devo ter a vantagem, são três, conseguem fazer aqui um brainstorming rápido. Imagino que vem tocar aqui Oliveira do Hospital e que vos permite trazer convosco duas bandas. Quem é que, boas bandas nacionais. Quem é que neste momento convidariam para vir convosco? Nacionais? Eu gostava dos Capitão Fausto. E o André Indiana. Até pus gosto no Facebook deles, que não pus mais nenhuma banda portuguesa. Agora no Indiana. Não, mas é o tempo que há assim. Mas não, uma série de ainda vos permito falar mais nomes, vá, se quiserem. Uma vez que são três, podem escolher. O Bob Dylan não é português, pois não. Não. Mas já lá chegamos, já chegaremos. Não, que olha, os Pontos Negros, os Pontos Negros. E alguns artistas. Mas tenho alegria dentro do meu coração. Mas tenho alegria dentro do meu coração, mas tenho alegria dentro do meu coração. Mas pode ser um... Está completamente livre a escolha, portanto, está aí a ver. Sem ser bandas, podia-se... Um autor. E agora, com isto, com a pressão. Não, com a pressão do Sérgio Godinho. Sérgio Godinho, muito bem. Ou o Jorge Paulo. Aliás, o Sérgio Godinho. O Sérgio Godinho. Se me estiver. O último álbum, muito consentimento, é uma coisa fabulosa. O último álbum do Sérgio Godinho. Toca e foge, toca e foge. É uma bomba de longitude. E toca e foge, toca e foge. É uma bomba de Sérgio Godinho, se quiser cantar uma musiquinha connosco. O Jorge Palma é se calhar, digo eu, quer dizer, não conheço profundamente a carreira dele, mas o Jorge Palma sempre foi sempre brilhante, mas sempre de franjas. Sim. Mas sempre foi uma banda. Hoje revisita. Eu fui ver e era meio das pessoas lá no concerto. Só que era sempre Jorge Palma. Hoje revisita-se muito um trabalho dele antigo, o Bairro do Amor, são álbuns fabulosos, não é? Mas de facto, o Noturno foi um ponto de viragem. Por acaso já o entrevistámos aqui e já entrevistámos também a título de um outro projeto. O homem dos Rádio Macau, agora no Torro, o Flaco, que produziu o álbum, e off the record, ri bastante com ele, porque de facto dizia que gravar com o Jorge Palma, que é surrealista. É estar à espera que às duas de manhã liga e diz: olha, vem agora porque tenho uma ideia. E às duas de manhã tem que sair, então gravar com. Que é das pessoas mais desorganizadas. E por acaso já vi o Jorge Palma ao vivo. E num concerto de 2 horas e meia, não era suposto ser 2 horas e meia, não terminou um tema. A meio do tema, assim, lembrei-me agora de uma coisa. E começava a tocar outra. São coisas que acontecem. E agora percebo um bocado a ideia dos demitidos, não é? Porque de facto é complicadíssimo trabalhar com alguém assim. Não perdoar. Faz o desafio, vamos continuar. Agora é o inverso, é alguém da cena internacional que vem tocar aqui ao Oliveira Hospital, porque não, e que chegando de casa não prescindimos ter no início do concerto ou durante o concerto, Rabaria Elétrica. Não gostaria muito que viesse um convite desse tipo. Dos Rolling Stones. Eu gostava de Dylan. Mas depois era a tal coisa, não podia chegar à beira dele, ele não quer. Portanto, o Bob Dylan, os Rolling Stones. Couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away. Listen to that Duquesne whistle blowing, blowing like it's gonna sweep my world away. I'm gonna stop in Carbondale and keep on going. That Duquesne train gonna ride me night and day. Oh, McCartney. E se fosse possível ressuscitar dois elementos, os Beatles? Beatles, muito bem. Mas se tivesse o Ringo Starr, se o Ringo Starr tivesse aqui, ia ser altamente. Senão. Se calhar ia ser mais divertido que o Ringo Starr do que qualquer um dos outros. Muito bem, então está o desafio. Agora o terceiro, e este é que nos dizem que é o mais difícil. Imaginem que vai haver um distributo de um autor a uma banda nacional. E que os pedem a vocês para fazerem uma versão de um tema para esse disco tributo. Estamos a falar de que autor ou de que banda e já agora que tema seria esse? Eu tenho que gostar. Um qualquer. E mano, o Zeca Afonso também. Também. Zeca já Afonso. Foi feito Zeca Afonso, mas acho que ainda há uma parte de rock no Zeca Afonso que nunca que está por fazer. Os álbuns de. Nunca pegaram na canção, porque eu não sei se é por uma questão de respeito. Eu também tenho que me dar de pegar na viola, não é? Para tocar Zeca Afonso e fica sempre com aquele medo. Mas uma versão rock de uma música de Zeca Afonso, qualquer uma, são todas brilhantes. É. Todas demais. Queres escolher um tema agora? Dá que escolher o Zeca Afonso? Eu gostava do Redondo do Vocábulo. Era o Redondo do Vocábulo, mas só magreste. Já fiz. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo e não deixam nada. Eles comem tudo. Enfim, tu vês que já não nos lance nada que seja virgem, portanto, da vossa parte. Não, nós nunca dizemos que. Não, normalmente aceitamos os desafios. Desde que sejam. Claro, desde que sejam. Quer dizer. Artisticamente atraentes. Que sejam atraentes, mas normalmente não dizemos que não a tudo. Vocês, desde que vão para concertos, e portanto, há sempre nesta primeira fase, sempre covers a tocar, não é? Até às vezes para cativar um bocado o público, faz parte, não é? Se discordarem, discordem. Nós pensámos nisso sim. No princípio. Não, mas no princípio, as mas pessoas já... começaram a dizer que. É. Para que é que vocês tocam? Vocês tocam muito bem Doors e Stones, mas já ouvimos. Queremos ouvir as vossas músicas. Mas hoje em dia. Que covers é que ainda gostam de ter nos vossos concertos? Não, por exemplo, o Walkie Talk Woman de Stones, o Duetos da Band. O Duetos da Band. Naquela versão, acústica que tocamos mais músicas do Dylan, dos Beatles. Dead Flowers, de vez em quando. Também dos Stones. Por exemplo, dos Kennedy, um blues. Quer dizer, não é dos Kennedy, mas a nossa versão é. Já tocámos o Sunshine of Your Love, do Scream. Já tocámos Hendrix. Doors. Mas vão buscar, já estou a ver, é muito datado aquilo que vocês. É um bocado. Não é datado porque a música é eterna. Aquela música. Sim, mas são as vossas referências são, em termos musicais. São as maiores. Uma pessoa vê o Hendrix a tocar e há milhões de guitarristas, ou provavelmente milhões de guitarristas que tocam como o Hendrix, mas nunca foram o Hendrix, nunca vão ser o Hendrix, porque também não querem ser o Hendrix, alguns até querem. porque o Hendrix é um personagem único, que fez uma coisa única, além da música, além das experiências, além do personagem que foi, como ele voou, e uma pessoa ainda vê um concerto do Hendrix hoje e diz: de onde é que este gajo veio? Quer dizer, não é, foi uma época normal, fantástica. Agora, claro que as nossas referências são essas, mas o nosso som não é datado. Claro, claro. Na verdade, o nosso som é um misto dessas referências, mas é um misto também do nosso tempo. Nós somos de 2013. Exatamente. Somos agora. Pode haver essa ideia de. Quer dizer, é retro, não sou mas retro. Mas a nossa música tem blues. Claro. Tem blues. Só que o blues também está misturado com 2013, porque entretanto já fomos a raves, já fomos a. Os Black Keys, que agora estão nomeados para 5 Grammys, o som deles, nessa perspectiva, pode ser considerado datado e que não é. Na realidade, tem referências a blues. E na realidade tem um som atual. E se calhar o grande. E depois tem essa coisa que é o blues há de ser sempre atual. Não, quer dizer, não há hipótese de blues passar. Eu tenho não passa. Tenho os aprendizes de bateria em casa, dois filhos. E curiosamente, o professor há dias diz ao mais velho: olha, pede ao teu pai que te ponha Eric Clapton para ouvir bateria de blues. E eu achei curioso, de facto, como se vai buscar algumas referências para, enfim, para cativar os miúdos e tal. Provavelmente eu já teria ouvido a Clapton lá em casa, porque o pai eventualmente poderá já ter posto. Mas assim ele obrigou a ir procurar qualquer coisa, não é? Não, mas se pensarmos um pouco, o soul está aí outra vez. Há uma série de artistas, quer internacionais, quer nacionais. Sim, exatamente. Sim. Que tentam fazer som exatamente o soul que se ouvia nos anos 60 e 70, não é? Da Motown, não é? Há qualquer coisa na música, e depois há estilos de música que é cíclica. É cíclica, exatamente, é o termo certo. Mas é cíclico para o grande público, porque ele nunca desapareceu. O blues foi retomado com o blues americano, os grandes nomes, o Muddy Waters, o Lightning Hopkins, foram todos reabilitados com a ida dos Stones para lá e tocando blues, porque eles eram a big thing, a grande coisa. Mas o blues, na realidade, nunca desapareceu. Voltou para o grande público, ainda bem que voltou, mas porque senão se calhar não chegava como até nós. O soul nunca desapareceu, sempre houve pessoas a fazer soul. Não é datada, porque, e mesmo dentro daqueles três acordes que se repetem, isso aqui, aquilo tem uma evolução, só que é uma evolução não é uma evolução, quer dizer, é uma evolução de uma alma, é uma entidade superior. Mas é um bocado, porque não é porque voltou um blues qualquer agora e pensas já não vais encontrar nada. Se não encontras nada novo, é aborrecido, não vais a voltar a ouvir. Começa um disco de blues e aquilo. Quer dizer, não é nota, não é, é maneira, qualquer coisa que está lá dentro, é dela. Querida Sara, deixa-me dizer: o dia nasce só para te ver. Ela tem de acordar para ir trabalhar. E o mundo gira só por vê-la. Querida Sara, não vais levar a mal, mas tudo o que tu tocas torna-se fatal. E eu não posso deixar que tu leves de mar, onde carrego a tua ausência. E eu vou tentar. Imaginei raptar o teu olhar, fazer em ti meu porto, meu amigo. Querida Sara, tens de entender: o mundo foi feito só para te ter. E eu não posso deixar que te leves de mar, onde carrego a tua ausência. E eu já tentei levar-te comigo, imaginei raptar o teu olhar, fazer em ti meu porto, meu abrigo. E eu já tentei levar-te comigo, imaginei o teu olhar, fazer em ti meu porto, meu bem. aqui uma circunstância que é, há pouco falávamos de como é que se chega às pessoas, e agora temos que falar aqui da componente da imagem, que vocês vêm explorar bem com, eu gosto de termo em português, de um teledisco. Não é uma frustração para uma banda, enfim, investir esse trabalho e depois em canal aberto não há ninguém que passe. Aliás, não passa o vosso, não passa de ninguém. Portanto, não há, a não ser que entre no top mais por via das vendas, não há essa imagem. Como é que vocês, enquanto banda, que fizeram um teledisco, vivem com esse fenómeno? Eu bem. Resignados é que não. Resignados, outros meios de divulgação dos videoclipes. Nós tivemos. Tem que YouTube. Tem 160 e tal mil visualizações. E não precisou, não precisou de passar lá. O Criação já tem 10 mil. O Tal e Qual tem 6 mil. O Revolução, que é uma música que nós lançamos há mais algum tempo, tem 15 mil visualizações no YouTube. Quer dizer, o nosso objetivo. Quer dizer, não precisamos. E aí o problema não é não passar o videoclipe na televisão, é não haver mais programas de música ao vivo na televisão, tocar, não é? Exatamente. Isso é que é pior, quando nos convidam claro, sempre para fazer um playback. Não, claro. E mesmo a música pop rock está um bocado ali. Os poucos programas que têm música, na realidade, só levam um bandas pimba. Porque se pensarmos bem, tanto com a SIC como na SIC. Mas aí nem sequer é ao vivo. É tarde, mas esses não são ao vivo. Sim, mas tu não é. É tarde, sábado, é tarde, domingo. Provavelmente é o do Herman José. Acho que é mais RTP1, que ainda tinha todos os sábados, tinha uma banda ao vivo, que era o programa da RTP1, que estava à noite. Sim, mas o problema é esse também. Era a televisão para padeiros também, quer dizer, dava horas inusitadas. Eu acho que também a música não precisa das 4 da tarde ou de domingo. Quer dizer, a música. Haverá outro público que talvez esteja disponível para vê-lo às 8 da noite ou 9 da noite, sim, e não estará disponível para ver às 2 da manhã, não é? Mas depois às 10 da Gabriela, ou seja, já não. Então vamos por aí. A música é à meia-noite, quem não está acordado à meia-noite não merece ouvir música. Também é um bocado assim, não é? Olha, eu não estou às 8 da Quem trabalha às 8, claro. Está bem, mas ao sábado não trabalhas à noite. Ah, isso não. Não é? Portanto, não está à meia-noite, queres ouvir música, dá um programa, vai uma banda que tu gostas, tens de ficar à meia-noite. Não queres ver, vais-te embora. Então, mas vamos aqui lançar lançar uma provocação. Imagino que eu sou. Alguém é produtor de uma tal novela, uma série portuguesa, e chegam para o Rubrica Elétrica e assim: eu quero pôr o Dá-me Segredos na minha produção. Está a falar a sério? Claro que sim, se isso nos interessa ou não. Claro, sim, interessa. Que nos paguem bem, que nós vendemos. Mas não, já sabem que é uma personagem interessante. Já sabem que isso é pro bono. É o que eu sei das bandas a que fazem este convite, é tudo pro bono. Portanto, ninguém recebe nada de ninguém. Sim, mas isso é que está errado. Que eles ganham balúrdios com a novela, claro, não ganham. Claro. Então, se querem a música, também têm que pagar por ela. Que é isso? Quer dizer, aí eles querem. Agora está muito na moda, que é. Mesmo para as TMNs e de Vodafone. Posso ser TMN? Só é um operador. Diz todas agora, diz todas. Pagam, quer dizer, a coisa deles é: nós oferecemos o airplay. Quer dizer, agora os bares também começam a entrar nessa onda, que é, nós deixamos-os promover, quer dizer, mas andamos aqui a promover-nos só. Nós somos a nossa música, não é? Como vocês são, essa novela é uma arte, porque querem a nossa música, têm que pagar por ela. Temos aqui um exemplo. Pelo menos em percentagem daquilo que recebem, porque isso é a publicidade que nos dão. Nós não queremos a publicidade deles para nada. Há duas semanas falámos aqui. O queremos. Se calhar queremos. Normalmente as músicas que entram nas novelas, não é? Têm depois. Grande saída. Mas tocas para quem? Para as senhoras, não, donas de casa. Mas não sou estou a brincar. Não, eu adoro as senhoras donas de casa. É sim, mas é mais uma porta que se abre. Pode dar-se o caso também, que é uma música que depois até vão associar, mas ninguém sabe que é do Rubrica Elétrica. Pode acontecer isso. Portanto, que é. Sim, a música, sim, outra coisa. Claro. Anda na boca em boca, mas não há cruzamento. Mas nós, em todas as nossas músicas, nós dizemos a palavra Rapariga Elétrica. Já por isso não acontece. Uma banda tem uma música, e se querem falar se nos querem a tocar, e nós vamos tocar, está tudo bem, somos uma banda, é isto que fazemos, vamos tocar. Agora, se nos querem comprar, se querem fazer um produto onde querem incluir o nosso produto, é normal que distribuam, porque isto aqui de andar tudo a meter uns ao bolso e ninguém, os outros não terem nada, isso não é certo. Sim, mas é um bocado assim. E nós, como artistas de rock, também temos que começar a abrir os olhos e começar a não sermos também tão aceitar tudo, não é? Que é, as novelas patrocinam e dão-nos cobertura, as empresas de comunicação dão-nos a música e dão-nos visibilidade. Nós não queremos a visibilidade delas para nada, nós precisamos tocar aqui no Guarda Covilhã. Tem calma, Zé, toma o Xanax. São os gatunos. Querem ter tudo ao bolso e depois exploram os putos que andam lá a trabalhar, não sei o quê, e não lhes pagam. É um bocado isso. Não, é um bocado isso. Mas é empregos. Eu há pouco estava a dizer, e que era o exemplo do Calu. Do Calu. Sempre, não cortamos nada. O Calu tem um álbum novo também, o Comunicação, por acaso bastante interessante. Não, por acaso é bastante interessante, por acaso é que está mais. E que ele também falava sobre a divulgação, eu falo disso para ele, e eu comecei a perguntar se desse tipo, para ser mais fácil, porque, enfim, tem o background dos chutes e pontapés. E ele disse: pois é, mas não é bem assim, porque eu chego aos bares para tocar e dizer assim: ah, mas vem tocar chutos. Não, então, claro, então claro, não. Claro, que há alguns sítios nós vamos tocar em está lá o Calu. E digo-lhe uma coisa: quando vi que o Calu estava lá, fiquei todo contente. E não fiquei todo contente, preferi que ele tocasse para 100 mil pessoas, mas o Calu está ali também a arranhar como nós estamos a arranhar. Claro, precisamente. Assim precisamente, precisamente. E o Calu, provavelmente, se meter a música no Val, também mandou-se. Não precisa, ele dizia isso mesmo: dizia que tem a percepção que hoje em dia, apesar da internet tornar tudo mais democrático, etc., está muito mais difícil para começar hoje em dia do que para começar Calu a chutar. Antes, claro. Portanto, muito mais difícil. Porque também há muito mais bandas. Muito mais gente aí. Apesar destes últimos anos, até já haver mais sítios para tocar do que há uns anos atrás, mas na realidade ainda há poucos sítios. Uma banda que começa hoje em dia, na realidade, tem poucas, ou tem uma música, ou tem a sorte de ter uma música que chegue e que sejam conhecidos pela música, e aí têm se calhar mais portas abertas, ou então é muito difícil, que, inclusive, é de vender concertos. Aliás, nós somos os Rapariga Elétrica. Eu não sei como é que estão os outros, mas no, e nós também não estamos muito bem, não é? Como se nota pela nossa conversa. Não, mas nós somos os felizes porque temos concertos aos fins de semana. Quase todos os fins de semana. E isso a nós é investido. Dá-me os segredos que guardas nos cofres, dá-me tudo que me puder tentar. Dá-me o surdo em que sei que te envolves quando tudo te parece acabar. Dá-me a vida que dás perdida, dá-me sonhos que não consegues mudar. Dá-me abraço, eu sei que tu podes. Dá-me as vidas, não consegues curar. E dá-me abraços, dá-me beijos, dá-me absurdo, aquilo que ainda não vivi. Dá-me sonhos e desejos, dá-me absurdo, aquilo que ainda não senti. Para terminar a conversa, tenho que fazer perguntar assim: para quando é que vem um disco a sério? Isso é um disco a sério, não nos ofendemos. Eu disse que era para terminar a conversa. Sim, aqui. Sim, termina já. Na realidade, a resposta é a mesma que há bocado. Ele aparece quando tiver que aparecer, não é de todo imperativo, nem. Claro. Sim, neste momento não é o mais importante. Não. Sim, perceberam, a pergunta é saber um LP, portanto... Adorávamos. Uhum. Adorávamos ter possibilidades de gravar um disco e gravar dois e três. Adorávamos. Mas a ideia do... Não é porque nós adorávamos, não é porque queríamos ter um disco. Nós adorámos gravar porque achamos que temos música. Temos música. Altamente é isso que eu porque dizer. Na realidade... Porque há várias coisas na gaveta, já que falaram em temas que eu não conheço, falaram um pouco da Revolução, eu fixei o nome, portanto, que são temas que não conheci porque ainda não ouvi, não estão nas rádios, portanto, e que estão nos concertos ainda. E muito provavelmente haverá já concertos, e você tem pessoas que seguem, que o Tens Que Sair e o Querida Sara já são cantados pelas pessoas, e os outros, provavelmente, se fossem conhecidos por via da rádio, também já são cantados. Os outros também já são cantados. Sim, mas já tem Revolução, estão cantados como qualquer uma dessas duas. A Revolução tem uma parte, no fim, que é uma parte só instrumental, nem tem nada em voz, e há muita gente que diz que aquele é o momento que mais gosta. Portanto, é uma banda que tem muitas coisas, e portanto é fixe andar nessa. Fazemos a música que gostamos. Muito bem, podemos dizer então aqui aos ouvintes da Boa Nova que vamos estrear esse tema no final da nossa entrevista, porque vão fazer o favor de me fazer chegar esse tema para passarmos aqui na Boa Nova. Qual é que é o tema? Revolução. Revolução. Muito bem. E chegamos. Não tem a gravação caseira de nós. É a gravação caseira, mas é assim que terminamos a nossa conversa aqui na Boa Nova. Claro que sim. Agradecer a disponibilidade de virem aqui ao Liberdade do Hospital. É muito gosto. E claro que a vossa vez já será com um concerto, seguramente. E então já com um disco a sério de na mão. Um abraço, obrigado por tudo. Obrigado.